Olá. A oscilação faz parte da natureza humana. Nós sabemos disso. Nós conseguimos progredir em algumas coisas e já no momento seguinte falhar em outras. Temos um progresso aqui, uma falha ali. Pequenos progressos, às vezes, coisas que às vezes até nos entusiasmam, e logo em seguida nos pegamos, né? Falhando em alguma outra coisa, e frequentemente pode ser até mais comprometedor em proporção àquela vitória que tivemos, e o importante é que nós saibamos lidar com isso, saibamos lidar com a nossa natureza e aprender a evitar as oscilações que são perigosas, as oscilações que podem nos levar a pecados, nos levar a nos afastarmos de Deus e termos uma vida que não seja de acordo com seus caminhos. Bom, a Escritura nos mostra, na verdade, como oscilar menos, buscando crescimento, buscando menos oscilações, pelo menos negativas. E progredindo, e crescendo, aprendendo, e vamos lutando, e muitas vezes, mesmo no meio das nossas falhas, nós vamos percebendo as nossas fraquezas, e assim podemos realmente nos tornarmos mais adequados à vontade de Deus. O importante é nos guiarmos, nos orientarmos pelo que a Escritura contém. Bom, Israel, nós sabemos que tem uma trajetória de alianças com Deus, de relacionamento, um relacionamento especial que Deus firmou com eles. E sabemos que nessas alianças Deus prometeu coisas a eles, como a gente está vendo aqui no livro de Josué, a terra prometida, e tudo no livro de Josué está em torno, gira em torno da conquista dessa terra, da posse, da acomodação das tribos. Nós podemos perceber isso. E vemos que a história de Israel, na conquista, em outras fases, é uma história de oscilações. Se a gente fosse tomar por grandes fases, por exemplo, nós podemos olhar agora para esse livro de Josué e perceber que as oscilações negativas foram muito pequenas, de modo que o período da conquista todo ele tem um saldo positivo, quando já na próxima geração o saldo é extremamente negativo. E a gente vê muitos fracassos, pouco progresso. Temos muitos exemplos. Na história de Israel, nós temos exemplos de pessoas que não Bom, isso está lá no capítulo 22 de Josué, e nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gileade, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gileade, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Bom, nós temos aqui o perigo das oscilações, as oscilações aqui mostrando o seu potencial para ser algo perigoso, algo que pode dar muita complicação. Primeira coisa que a gente vê aqui é o retorno dos homens do leste. Lembrando aqui, então, lá no primeiro capítulo do livro de Josué, a gente já viu isso, né? Tinha um acordo feito ali nos tempos de Moisés ainda, né? Essas duas tribos e meia, haviam já lá do leste do Jordão. São duas tribos e meia. Essa meia tribo é a tribo de Manassés, que cada metade ficou de um lado do rio ali, como a gente já viu. E, bom, eles pediram então para Moisés que eles pudessem ficar ali. Eles tinham muito gado, etc. Ali tinha terras propícias, tal. Moisés os advertiu, dizendo que isso poderia trazer um grande problema, que não era certo eles se separarem dos demais israelitas, mas que então eles poderiam deixar ali, quando fossem entrar, quando todos fossem entrar ali na terra de Canaã, na terra prometida, e ao atravessar o Jordão, então lá para o outro lado, eles deveriam acompanhar os homens ali, esses homens deveriam acompanhar as outras tribos, ainda que pudessem deixar as mulheres, as crianças, junto com as suas propriedades ali. Do lado oeste. Então, isso foi proposto, isso foi estipulado. Deus deu essa solução ali para Moisés. Moisés foi ali o porta-voz, como sempre, e o acordo foi firmado. Nós vimos no capítulo 1 de Josué que então Josué lembrou essas duas tribos e meia desse acordo que havia sido feito e disse: Olha, vocês agora têm que ir com seus irmãos israelitas. É atravessar o Jordão e combater junto com eles. Depois vocês voltam, então, para ficar com as suas famílias, nos seus lares e continuar a vida de vocês. Muito bem, quando a gente chega aqui, então, agora nesse capítulo, nós temos esse retorno acontecendo. E, em primeiro lugar, o que a gente vê aqui é a fidelidade deles sendo reconhecida por Josué. Josué diz que eles cumpriram totalmente, cumpriram todo o acordo feito com Josué. Vocês foram realmente fiéis, acompanharam seus irmãos, lutaram com eles, se entregaram ali na batalha, enfrentaram os inimigos, enfrentaram todas as dificuldades dessas batalhas, participaram de tudo. E agora é hora de vocês irem para casa, né? Josué então os abençoa nesse sentido, né? Dá ali o desejo, né, de que eles tenham uma vida abençoada ao retornar para o outro lado do Jordão, se estabelecerem definitivamente lá. E note, né, que eles vão ali com os despojos, né? Tem bens que foram saqueados, até mesmo roupas, né? Roupas, metais, o gado, tudo isso eles iam levar. É claro que o gado aqui, você vai lembrar que havia gado que não podia ser levado, mas havia gado que era para ser levado, era para ser tomado realmente dos cananitas, e assim eles puderam ir para casa, não de mãos vazias, mas realmente abastecidos e poderem levar ali a sua vida. Mas não foi a fidelidade só reconhecida por Josué, mas a responsabilidade deles também foi lembrada por Josué. E que responsabilidade era essa? Muito importante aqui, nesse sentido, nós vemos aqui no versículo. Deixa eu encontrar o versículo aqui, né? O versículo 5 é um versículo muito importante, um versículo chave aqui, né? Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então veja aqui o lugar de Deus, a importância de Deus ocupar o seu lugar, o centro das vidas deles, e ocupando isso era mostrado com obediência. Não é só dizer, ah, eu amo a Deus, e não andar de acordo com a vontade de Deus. Havia uma questão de obediência ali que Josué lembra eles de tudo isso. E nesse primeiro aspecto aqui, a gente vê que temos um bom exemplo de fidelidade aqui, realmente. Veja como eles foram até o fim, como eles mantiveram a sua palavra, mantiveram aquilo que foi selado no passado lá com Moisés. Mas, ao mesmo tempo, essa primeira parte nos lembra que a fidelidade é um exercício. Nós não nos tornamos perfeitamente fiéis e aprendemos tudo sobre fidelidade porque utilizamos um aspecto da fidelidade. Veja que o que eles fizeram ali foi um dos muitos aspectos que a fidelidade tem. Porque nós, na verdade, no relacionamento com Deus, desenvolvemos, aprendemos a desenvolver fidelidade em muitas coisas, em muitas áreas. E nesse sentido, Josué os lembra, o lugar de Deus é o mais importante. Mantenham-se fiéis a Ele em primeiro lugar, obedientes a Ele. Façam tudo de todo o coração para Ele. E assim, a vida deles realmente poderia ser considerada uma vida abençoada. Então, esse primeiro lembrete, quando nós vemos esse retorno. Mas tem uma parte aqui que nos mostra a atitude que esses homens tiveram, a atitude que eles tomaram, que foi, em primeiro lugar, construir um altar. Essa foi a prioridade deles. Você percebe pelo texto que eles atravessaram o rio e já construíram um altar, segundo o texto, imponente. Ou seja, um altar que podia ser notado, um altar que tinha uma presença. Eles capricharam, demoraram um tempo ali antes de ir para casa, né, para fazer esse altar, se dedicaram a isso. E nós podemos ver aqui, nós temos a sequência desse texto, que vai ser na próxima passagem. Podemos perceber, não vamos dar aqui, né, como se diz hoje em dia, o spoiler, né, não vamos adiantar as coisas, mas percebemos por esse contexto, pelo desenrolar desse episódio, que houve uma boa intenção da parte do pessoal, desses homens das tribos orientais. Tudo favorece a ideia de que houve sim uma boa intenção. Eles vão declarar, inclusive, isso, mas o fato é que construir um altar. Ali, construir um altar naquele momento, construir um altar naquelas condições era desnecessário, imprudente e inapropriado. Desnecessário porque havia já um santuário, Não havia como construir, não havia necessidade de construir outro santuário, um outro altar. Um altar para quê? Se você não vai fazer sacrifícios. Agora, se você vai fazer sacrifício, você tem um problema aí, porque você está criando algo que Deus não autorizou. E, aliás, Deus havia advertido sobre isso, de que não poderia haver cultos paralelos, altares paralelos, um sacerdócio paralelo. O sacerdócio era único, o local de adoração era único. Naquele momento era em Siló, como a gente já viu, vai ficar em Siló durante algum tempo. Esse era o lugar onde se deveria adorar. E a imprudência está no fato de que eles não tinha muitas circunstâncias ali que não foram observadas. Mas a prioridade deles foi essa: construir um altar. E qual foi a reação dos demais israelitas? As tribos do oeste viram a construção do altar como um grande perigo. E eles se juntaram em Siló, mandaram para lá os homens. Perceba a situação aqui. Você tem uma divisão de terra que acabou de ser feita. Você tem tudo acontecendo de forma bastante pacífica, tudo acontecendo de forma ordeira, de forma organizada, tudo muito produtivo, tudo já se encaminhando para que a vida seguisse em Israel. O sacerdócio ali, o altar ali em Siló, a liderança de Josué, que está aqui chegando no fim, mas ele está encaminhando muito bem as coisas. E de repente, um episódio que pode sim ter desdobramentos, pode ter perigo. E as tribos do oeste perceberam, viram, né, que isso era, viram que isso era errado, e eles não pensaram. Não pensaram muito, eles já se prepararam realmente para uma guerra. Veja o que está envolvido aqui, o que poderia acontecer aqui. Já de cara, mal houve a divisão, mal houve a acomodação das tribos, e de cara você já tem uma divisão leste-oeste. O pessoal do oeste combatendo o pessoal do leste e tratando esses irmãos, esses compatriotas, como inimigos. Uma vez que você está indo para a guerra, eles são seus inimigos. Veja que potencial para uma bomba, né? Potencial aí para um grande problema. Vamos pensar um pouquinho, a gente vai ver os desdobramentos disso, como é que isso foi resolvido, né? Mais tarde a gente vai analisar isso. Na outra passagem, na sequência que vem a seguir, que não vai ser hoje. Mas, inicialmente, a gente pode parar aqui e pensar um pouquinho o que foi que faltou para essas tribos orientais. Por que que eles resolveram construir esse altar? E o que que faltou para eles ao tomar essa iniciativa, dar andamento nesse projeto? E realmente fazê-lo, até que os outros perceberam, né? Eles viram que esse altar foi construído, a notícia chegou rapidamente lá, ou nem tão rapidamente, mas chegou. O fato é que houve um problema aí. O que parece que faltou, foram várias coisas aqui, mas penso que faltou aqui principalmente ponderação. O que é ponderação? É você ponderar as coisas, você pensar no que você está fazendo. Por melhores que sejam as intenções, perceber o quadro, tentar olhar o quadro em volta, pensar se aquilo realmente é algo apropriado, se aquilo é o que deve ser feito, se aquilo é o melhor. Ah, mas eu estou fazendo com tão bom coração, com tão boa vontade. Isso aqui não pode dar nada errado, porque afinal eu quero fazer isso realmente para algo bom. Talvez até eles estivessem pensando: olha, Josué disse tudo isso, Deus no centro da nossa vida, vamos construir um altar para que a gente, para que a gente então deixe claro, né, que Deus está no centro da nossa vida. Mas eles não pensaram, eles foram precipitados, isso nós podemos afirmar com toda certeza. Além disso, faltou, dentro dessa falta de ponderação, a gente pode dizer que faltou, por exemplo, consulta aos demais. Quem são esses demais? Olha, talvez antes de construir o altar, voltar, mandar alguns emissários lá para Josué, para o sacerdote. Falou: olha, a gente quer construir um altar. Um altar ali do outro lado do Jordão, e pudessem dar ali as explicações, qual era o motivo disso. Isso poderia ter sido conversado, mas eles não fizeram isso. Eles agiram de forma independente. De alguma maneira, na cabeça, no coração deles, eles acharam que poderiam agir dessa forma, poderiam tomar essa iniciativa. E talvez, e possivelmente esse é o mais, é o que realmente aconteceu, tudo movido, tudo amparado pelo fato de que foi com boa intenção. As boas intenções, elas, podemos dizer que elas são positivas, mas elas nunca podem andar sozinhas. As boas intenções têm que ser acompanhadas de embasamento, de coisas que deem sentido a elas, que faz com que essas boas intenções atinjam bons resultados. Bom, o que esse texto, essa passagem nos mostra a princípio, né? Porque hoje a gente tem que chegar nessas conclusões, e essas conclusões são importantes antes de caminhar mais e ver como é que tudo isso depois foi resolvido entre eles. O fato é que nós, em primeiro lugar, devemos imitar o exemplo de fidelidade daqueles homens, sem dúvida nenhuma. Temos que examinar a nossa vida e pensar: olha o quanto esses homens foram fiéis. Como eles enfrentaram e honraram, enfrentaram todas as dificuldades, todas as batalhas e honraram a sua palavra, honraram aquilo que estava firmado. Isso já é bastante desafiador, nós sermos pessoas assim. E por conta disso, talvez algumas pessoas não gostem de assumir compromissos, não é mesmo? Talvez as pessoas fujam dos compromissos, mas nós não devemos fugir. Tem compromissos que devem ser assumidos e, claro, uma vez assumidos, eles devem ser honrados. Mas nós temos que saber que a fidelidade, ela só vai fazer sentido se Deus ocupar o lugar que lhe é devido em nossa vida, ou seja, o centro dela, o centro do nosso coração, da nossa alma. E essa fidelidade, ela sempre tem que ser primeiramente voltada a Deus. Temos que constantemente renovar, aperfeiçoar a nossa fidelidade. Nós vamos nos pegar sendo infiéis a Deus, porque somos pecadores, somos falhos, somos limitados, mas não devemos nos contentar com isso. Devemos buscar progresso, aperfeiçoamento, e evitar, claro, a infidelidade, inclusive nos relacionamentos humanos, porque a fidelidade a Deus, ela vai se refletir nos relacionamentos humanos. E devemos ser cuidadosos, extremamente cuidadosos, mesmo quando nós temos as melhores intenções. Nós temos que nos perguntar se aquilo é apropriado, se aquilo é o melhor caminho, se aquilo é o caminho correto, se Deus não tem nenhuma restrição àquilo que eu estou fazendo, se Ele realmente aprova aquilo que eu estou fazendo. Tenho que me perguntar se isso afeta, a vida de outras pessoas e como afeta a vida de outras pessoas. Se isso vai atrair determinadas adversidades de forma desnecessária, se isso vai ampliar conflitos, alimentar conflitos. Eu tenho que pensar sobre isso e não apenas alegar uma boa intenção naquilo que eu faço. Muito bem, eu penso que essas são as principais questões que estão em foco aqui nesse texto. Portanto, que Deus nos ajude a termos esse tipo de boa fidelidade, mas com cautela e principalmente com a centralidade de Deus na nossa vida. Que Ele nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.